andrecidismoral.com.br. Tem que respeitar. É mais um do Leozinho do Piseiro. Me apaixonei quando eu vi seus olhos olhando pros meus. Fui no caldo certo, no vaqueiro, e quando me deu um beijo o coração quase parou. Você me laçou de jeito, nó apertado no peito que ninguém mais solta. É paixão, ninguém duvide não. Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena. Larguei a vida de fá, porque sei que vale a pena. Tô apaixonado todo, amorzinho dessa morena. Larguei a vida de fá, porque sei que vale a pena. Apaixonei quando eu vi seus olhos olhando pros meus. Fui no caldo certo, no vaqueiro, e quando me deu um beijo o coração quase parou. Você me laçou de jeito, nó apertado no peito que ninguém mais solta. É paixão, ninguém duvide não. Vale a pena.